o dia 25 de junho na história. 1962, morre Alberto da Veiga Guinard, pintor brasileiro. 1967, o navio panamenho Pinguino pega fogo e afunda na altura da Ilha Grande, Rio de Janeiro. 1976, Embratel implanta discagem direta de Telex para 114 países. 2003, Nova Zelândia legaliza e regulamenta a prostituição. 2009, o rei do pop Michael Jackson morre aos 50 anos nos Estados Unidos. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.